2-0, só autorizado o push? Afirmativo, como anteriormente informado, tá livre. Tá, obrigado, desculpa. Bruno 765, ingresse pela Índia, Taxi Índia, segunda esquerda, portão 04. Pela Índia, segunda esquerda, 04, Fox, confirme o estacionamento. Tem táxi livre a estacionar a frequência livre. Dez milhas para ou mais para Palima. De Salvador, bom dia, 1397, informação Kilo. 197, chegada Mari, desse mantém a nível de voo 050, vigilância. 050, bom, Mike Papalima, prossiga direto, final da 197, fome visual com aeródromo. Fome visual com aeródromo, Mike Papalima. Contato com o 260, com 66 a bordo, 330, alternando Fortaleza. O 260 está livre o táxi, à direita até a Taxiway Delta, lá chama a torre 118.6, altímetro 1015, bom dia, bom voo. Delta 18.6, 1015, obrigado, até mais. Visual com o campo, Mike Papalima. Chame a torre, 118.6, Mike Papalima. 118.6, muito grato, Papalima. Dois Salvador, o Papa Romeu, Mike Papalima. Mike Papalima, chame final da pista no 7, Mike Papalima. Chama final, Mike Papalima. Contato radar passando Conde Vigilância. Eu vou 260, ponto espera da 10, pronto. 260, livre, aliado decolar, o vento 150 graus, 629. Livre, aliado decolar, 10, 260. Papalima livre, pouso pista no 7, vento no 50 graus, 08 mais. Papalima. 050 no 397. Desça 2000, ajuste 1015, informe localizador no 397. É, mas onde é que tá o RNAS? Pode ser 2500? Autorizado 2500, produto servido 366. 2500, 366, 1015 no 397. Controle, bom dia, voo 1260 na Puca, cruzou 2500. 260, suba ao nível 350 restrito, saída Puca. 350, restrito da POCA, 960. Doutor, boa tarde, eu sou 3895. Bom dia, ainda com a informação, Juliette, solicitou 380, Guarulhos. É, Guarulhos, qual nível? 380. Ok, sim, será coordenado, mantém escuta agora, 3895. Mantém escuta, 3895. Papalima, ciente, libera a frequência, até a próxima decolagem. Muito grato, vai Papalima. É. A intenção do Bolsonaro seria ingressar e fazer o ILS, ó. Ciente, aguarde vetoração para assinar o ILS. Da cópia. Prossiga, transcendente. Para Guarulhos, nível 380, uniforme Whisky 50. Saída da El, transição Diner, primeira curva à direita após decolagem. Transponder 5034, controle 1935, então 3895. 380 Guarulhos, a 350 da El, transição Diner, funciona 5034, controle 1935, então 3895. Chegando pronto. Confirmando autorizado a aeronave do 397. Autorizado, no 397. Chove Recife em 1-2685, alterno 2545. Com campo 1397. Sete, complete a aproximação em nave, chame a torre 118.6. 18.6 com 397. Gol 397, bom dia. 118.6. Desculpa. Patango, acha Golf Kilo 16 milhas, corrigindo 46 milhas Nordeste de Salvador, vetor radar para final do ILS X-Ray, cruza à direita, vão ir na proa 250. 2 350, Oscar Golf Zero. Esse limite é a magnética 140 de Simbra. Limitado pela 140 de Simbra, Oscar Golf Zero. Controle. Chame Recife em 12685, alterna 12545. Obrigado, mano. Um 219, eu solo para prosseguir o táxi, gol 397, solo as 29. Obrigado. Solo gol 397, boa tarde. 397, boa tarde, chame antes da taxiway Juliette para ingresso no pátio 1. Chamar antes da Juliette para ingresso, gol 397. Alô, tá 3895, pronto pra puxa, assinamento 01. 3895 tá livre, chame pro táxi. Autorizado, 3895, gente. O Golo 397, só retificando a informação, você vai ingressar no pátio 3, ok? Táxi A Alfa e Kilo para o pátio 3, atento ao sinalizador. Chame para ingresso no pátio 3. Alfa e Kilo, guardando o sinalizador, bom, 397. Ponto ideal, Oscar Golf Kilo. Sim, meu Golf Kilo. Tá no ponto ideal, senhor. Deixa para 3000, ajuste 1015. Foi na proa esquerda, na proa 240. Rua 240, descendo para 3000, Oscar Golf Kilo. Ciente, atento ao sinalizador, pode crer. Bravo Salvador. Boa tarde, eu vou no 777. Ciente daquilo, autorização de tráfego para Porto Seguro. Qual nível para Porto Seguro? 340. Ciente, montei a escuta agora de copo. Se eu puder só adiantar a saída, por favor. Sim. Daí eu direi. Ok, obrigado. Táxi está 3895, 41 a bordo, 4 horas e 10, até no Galeão. Táxi à direita, Índia e Alfa, até a ponte espera da Delta lá, torre 118.6, altímetro 1015, boa tarde, bom voo. 1095, está autorizado o táxi via Índia Alfa, ponto de espera do 10 na Delta, torre 18.6, 385, obrigado, bom final de semana. Descida até 3 mil pés, Golf Kilo. Até 3 mil, Kilo. Salvador, bom dia, tá 3895, ponto pela da 1895, bom dia, livre a linha de decolada no 70 graus, 10 mais. Autorizado, a linha de decolada 10 deslocada, tá 3895, 7.